É o Lava Jato do John Falcão. É pipoco, né? É o Lava Jato do John Falcão. E você se diverte, né? A zoeira é doida. É o Lava Jato do John Falcão. Aí chama as meninas e deixa no swing, você vai. Então vai, agacha seu merecimento. Pega o sabão e vai fazendo movimento. A macharada enlouquece e passa mal, vendo você com a bucha lavando a minha rural. É, eu adoro, eu me amarro. Quando você quica com a mão no capô do carro. Quando você quica com a mão no capô do carro. É, eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Quando você quica com a mão no capô do carro. Quando você quica com a mão no capô do carro. Quando você quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica. Puxa o sorriso do Beba. Pegadinha do malandro. Você pensou que eu ia falar de outros negócios, né? Não tô falando nada do meu lava-jato que eu abri logo ali na esquina dando Clotilde. Salve lá pra tu lavando os carros. Mas no final de semana nós faz um reggae lá, chama as meninas também. Portal do lava-jato do John Falcão. As meninas chega lá, o povo vai dançando o paredão lá. Lava jato do John Falcão, solta o paredão. O povo vai dançando, as meninas vai passando o sabonete pro corpo, vira esse filme tudo. Vai, então vai, agarra, só no aquecimento. Pega o sabão e vai fazendo movimento. A macharada enlouquece, todo mundo passa mal. Vendo você lavando com a bucha a minha rural. Eu adoro. Eu adoro, eu me amarro. Quando você quica com a mão no capô do carro. Quando você quica com a mão no capô do carro. Vai, vai. Eu adoro, eu amarro. Vai. Eu adoro, eu me amarro. Quando você quica com a mão no capô do carro. Puxa só, Gilberto. É, dá uma passada lá, moço. Toda sexta-feira depois de 6 horas da noite, nós fecha lá, né? Pau quebra, as meninas lá tomando cachaça, mas nós. Eu tô ligando pra nada, não. Você é o rei da cacete, né, mano? Esqueci a cadência, não? Para nada, certo.